sente. É um indivíduo incompleto, sem borbulhas. A pele oleosa, os pontos negros, os pontos brancos, as pápulas ou as pústulas espalhadas pelas costas, pela face, pelo pescoço ou pelo peito, são uma das características mais atraentes num homem ou mulher em idade pubescente. O acne é um fator importante na atração sexual ao longo da vida. Rebentar pequenas elevações epidérmicas e ver o fluido purulento a jorrar costuma ser um preliminar ou uma subsequência importante no acasalamento humano de todas as idades. Gostaria de ver o seu corpo cheio de saliências, carregadas de sebo ou secreções de cor amarelada. Um eterno aracneico, aquele que se encontra nas últimas tendências estéticas da sedução. Sim? Temos o produto ideal para si. O Dr. Pimple Generator foi criado a pensar nas fantasias mais ousadas e desejos mais secretos. O nosso produto consiste em pequenos adesivos corporais que criam borbulhas, variando em tipo e tamanho. Love and pleasure. Temos uma grande oferta de modelos, estando entre eles o Dr. Pimple Generator localizado, Dr. Pimple General, para quem quer cobertura total, Varíola Extreme Pimples, para pessoas que gostam de estilos radicais, Pimple Reddening, acne avermelhada e pouco substancial e Juicy Pimple, borbulhas recheadas de pus. Qualquer um destes, excetuando o modelo Varíola Extreme Pimples, poderão fazer parte de pacotes personalizados para a melhor experiência possível do espremedor. Os preços destes produtos variam entre os 19,99€ e os 69,99€, sendo o Varíola Extreme Pimples uma agradável surpresa para quem for mais guloso a pressionar inchaços na cutis. Dispomos ainda de uma edição limitada para homens ou mulheres com opção por estas protuberâncias recheadas que ansiam ver o seu parceiro coberto destas saliências, de modo a ter bons momentos de espremedura íntima. Pimple Lovers é o pacote ideal para atividades eróticas de casal ou para solteiros que prefiram uma experiência prazerosa sozinhos por apenas 59,99€. Oferecer algo a alguém especial, possuímos pacotes para incentivar momentos inesquecíveis. Carnaval Pimple Mix, borbulhas que quando espremidas espelem jatos serpentinados. Pimtinoab, borbulhas em formato de coração para os mais sentimentais. Womanly Pimple, erupções massivas para o peito, permitindo o aumento das mamas sem necessidade de estrogênio. Forgive me, Father, for I have pimples. Presente que cada pai quer receber, borbulhas que esguicham espermatozoides. It's not scripted. It's not funny. It's just... Pimple Egg segrega borbulhas escondidas para que haja uma caça animada às mesmas. Borbulhas sempre, fascismo nunca mais. Erupções modeladas com a cara de personalidades do 25 de Abril. Salazar incluído, só para os mais pestilentos. Trabalho árduo, borbulhas ainda mais. Inchaços sumarentos que despontam de pelos encravados para quem não gosta de manifestações e prefere outro modo de passar este feriado nacional. Borbulhas camunianas, em forma de cabine de pilotagem de avião para aqueles que querem ouvir mentalmente os versos de Camões. Santos Pimplers, erupções das quais emana o cheiro a manjerico misturado com o de sardinhas assadas. Implantação das borbulhas, elimina as borbulhas hereditárias e concentradas e distribui-as democraticamente pelo corpo. Alopimplim, pontos negros para as almas mais obscuras. Erupções da independência. Borbulhas invasoras de Espanha para estimular os anticorpos de modo a que estas sejam expulsas e se possa restaurar a autonomia epidérmica inicial. Pimple Claus is coming to town. Borbulhas com os recheios natalícios como peru recheado, bacalhau assado, carne do forno, sonhos, rabanadas e muito mais. E ainda... Happy Pimple Year. Erupções espumantes que espirram à meia-noite. Os preços destes pacotes variam entre os 108€ e 111€. Temos ainda o serviço de caixa secreta, onde por apenas 79€ por mês, enviamos uma embalagem direta à sua casa com 3 produtos ocultos. Dr. Pimple Generator tem lojas espalhadas por todo o país. As maiores situam-se no Beco do Senhor dos Aflitos, em Cabaços de Penedono, na Igreja de Nossa Senhora da Graça do Divor, em Évora, na Rua Veteranos de Guerra, na Póvoa de Lanhoso, e ainda no Aeroporto Humberto Delgado, no de Faro e de Ponta Delgada. Contacte-nos através do telefone 21007-8564. E agora, também disponíveis 24 horas por dia, na página web www.drpimplegenerator.com. Em Carcavelos. Dr. Pimple Generator zela pelas dermatoses inflamatórias da sua unidade pilossebácea. Espremendo, o esprema, provocando, ele ou ela vão ficar loucos por si. Love and pleasure. No próximo dia 1 de maio, irá inaugurar numa ala do Museu de Arqueologia, contigo com o Museu dos Jerónimos, expoente da arquitetura manuelina, o novo Museu do Turismo. a visitar-nos e descubra o fascinante mundo desta atividade de lazer, onde todos os tipos de viajantes temporários estão contemplados. Ao entrar, encontrará uma exposição de homenagem ao turista de massas, na qual estátuas hiperrealistas de turistas trajando fatos de treino, calções, t-shirts, chinelos e com tatuagens patenteiam orgulhosamente a nobreza daqueles que procuram prazer e recreação com as suas grandes mochilas, segurando orgulhosamente guias, mapas e telemóveis numa mão e fatias de pizza, garrafas de água eco-friendly ou latas de cerveja na outra. São conhecidos pela sua imaculada educação e higiene, pela sua habilidade em se misturarem nos locais e interagir com os autóctones, fazendo-lhes perguntas nas suas línguas originais, julgando carinhosamente que cada português é poliglota. Sala do Teatro da Pronunciação, o visitante ouvirá uma cacofonia de línguas estrangeiras, uma extasiante mistura sonora de expressões típicas do turista num destino que não conhece, vocábulos engraçados num circo linguístico que não vai querer perder e não vai perceber. Das selfies, há recortes em tamanho real de turistas, contorcendo-se em poses desafiadoras, perfeitas para as redes sociais. Poses imediatistas de captura de retratos perfeitos, elegantes e delicadas imagens deles próprios, dos filhos e amigos, para partilhar avidamente com pessoas inteligentes, sempre não esquecendo o bem-estar e a privacidade dos outros, nunca atrapalhando os registros digitais ou as fotos tiradas a si mesmos ou em grupo de outros turistas em redor. E, finalmente, a sala da reclamação, um espaço dedicado ao turista sensível e irreverente, principalmente o latino, sempre pronto para encontrar algo para reclamar, não importa qual o inconveniente. Seja o clima, a fila para visitar os Jerónimos, a fila para os pastéis de Belém, o menu do restaurante de fast food ou a comida do supermercado, tudo está sujeito a ser alvo das suas queixas hilariantes. O Museu do Turismo espera receber muita gente estrangeira que vem passar algum tempo a Portugal. Para a inauguração, foi convidado um grupo de jovens bailarinos, despejados por senhorios que pretendiam transformar as propriedades em alojamentos locais, que farão uma cuidada coreografia de imitação do turista, simulando tipos específicos, como o turista perdido, o turista sem dinheiro, o turista TikTok ou Instagram, ou o turista cultural, em busca de reais, festas com música pimba, jogos internacionais de futebol, sexo, álcool barato e visitas ao Santuário de Fátima. Os visitantes podem também fazer uma breve charada ao pantomima relacionada com um destino turístico para figurar na página do Facebook do museu. Esperamos que uma vinda a esta instituição seja proveitosa e que à saída o visitante traga um sorriso no rosto, uma pitada a mais de humor e sabedoria na sua bagagem, bem como uma nova concepção sobre a arte de viajar, sem nunca perder a direção. Você é um ou uma entusiasta de museus e galerias. Se anda ávido ou ávida por ver exposições de arte contemporânea em Portugal, mas não consegue encontrar artistas que o ou que a satisfaçam, informamos que no dia 15 de julho de 2024 irá inaugurar na Galeria de Exposições Temporárias da Piscina Municipal do Alvito, em Lisboa, a retrospectiva do artista transcultural Giga Bombo Jones. É um pintor nascido no Brasil que vive na Alemanha e com nacionalidade canadiana. Um minimalista radical que se formou na Nipissing University em Dakar, no Senegal. Depois de uma digressão pela Europa, a sua obra chega a Portugal. Gênio da pintura minimalista New Age, nesta exposição vão estar patentes obras aclamadas como Nuvem no Deserto, uma composição metafísica constituída por dois retângulos com duas cores, uma cor para cada um, que nos desperta uma tranquilidade fria e quente, como se simultaneamente estivéssemos num deserto, à noite e de dia, evocando a mitologia egípcia, sendo uma reflexão gnóstica e esotérica sobre a transformação e cura interior através da meditação. Outra obra elogiada por Joana Vasconcelos e Pedro Cabrita Reis, que irá estar disponível ao público, é o tríptico vermelho e roxo, no qual as cores mencionadas no título preenchem os dois painéis laterais com pinceladas calmas e calculadamente uniformes, numa composição em que o vermelho e o roxo não se misturam, inferindo-se uma conectividade intrínseca, um holismo inconsciente que não perde a sua singularidade especial e cromática. Mas a magnum opus de Gigabombo é o passado, o presente e o futuro, que com a sua inconformista simplicidade visual conjura os ciclos astrológicos e a sabedoria espiritual do passado projetada num futuro de amor, alegria, paz, abundância e harmonia. As pinturas poderão ser vistas envolvidas num fumo gasoso alaranjado, onde o visitante terá a oportunidade de experimentar uma intencionalidade mística global alternativa, preocupada com a sustentabilidade do meio ambiente e a cooperação internacional. Uma das melhores experiências plásticas do ano, ou mesmo de uma vida, vai estar aberta ao público a partir de 15 de junho. Reserve já o seu bilhete e desenvolva o seu potencial criativo. Vezes, há nas nossas vidas dias em que tudo corre mal. Você teve uma aventura amorosa ou casou-se e ficou grávida de alguém. Tem um atraso na menstruação, cólicas, inchaço abdominal, sente cansaço, começa a dormir demais, tem enjoos, vómitos ou aversão a odores fortes. Pior do que uma pernhez anunciada, você, se não for um caso de gestação de substituição, decide ter a criança. Se a criança não morrer ou for prematura, durante 9 meses irá ter um apetite exacerbado e não está habituada a cozinhar. No nosso restaurante, estamos prontos a receber todas as grávidas que se sentem deprimidas pelo abandono e rejeição dos parceiros, pela excessiva atenção da família e das amigas ou, se for barriga de aluguer, pela solidão. Se precisa de passar por tudo isto, pelo menos faça-o vindo regularmente ao nosso restaurante. Temos uma grande área de confraternização para parturientes à procura de socializar com outras futuras mães, uma divisão chamada incubadora destinada a grávidas fumadoras e um espaço próprio para mulheres que têm acidentalmente um parto prematuro a meio de uma refeição. Temos o pavimento revestido com um tecido absorvente descartável que retém perdas súbitas de líquido amniótico ou pequenos sangramentos. Funcionários com experiência médica capazes de garantirem um parto confortável junto às mesas ou na casa de banho, bem como uma sala para recobro e descanso pós-parto. Venha experimentar as nossas emendas ou encomende para takeaway. Nas nossas especialidades de pequeno almoço, com o seu pequeno, consta o menu Ofários. Ovos cozidos, mexidos ou estrelados com bacon e pedaços de gengibre. O menu Girino, café com larvas de anuros e torradas com manteiga e açafrão. Wraps, fralda XXL. Burritos mijões XXXL. Lua de leite, 5 litros de leite líquido não pasteurizado com deliciosos cereais modelados com as formas da Barbie, do Naruto, do Pokémon, do Dragon Ball, do Cláudio Ramos, do José Castelo Branco e da Betty. Ao almoço e ao jantar, há menus catalisadores, com pratos à base de fígado de boi, pedaços de frango cozidos em calda de açúcar com couves de Bruxelas, rúcula, espargos e sementes de girassol, embebidos em molho tabasco, rodízio vegetariano ou de pescador com diversos pratos e especialidades cruas de legumes, salmão, atum ou sardinhas com compota, sobremesas à base de frutos secos ou frutos descascados servidos dentro de recipientes com soro fisiológico e mel. O menu destinado a fetos intolerantes à lactose que engloba todo o espectro de refeições sem este hidrato de carbono. Para as futuras mães com um apetite colossal e uma gravidez de risco, temos o menu cesariana, uma iguaria de eleição consistindo num volumoso rissol recheado com queijo, carne, pimentos, cebola, alho, piripiri, pimenta, malaguetas e iogurte com um corte cirúrgico no meio, por onde sai um osso de galinha frito em azeite e molho sriracha. Para gostos mais exóticos, temos o menu Pica Malásia, que para quem não sabe, é a vontade inexplicável de comer materiais estranhos e não alimentícios, como tijolo, giz ou fósforo, durante a gravidez. O menu Placentofagia, o ato comum entre os mamíferos de comer a placenta após o nascimento. E o menu Vernix, torresmos com feijão preto e chocolate. Todas as sextas-feiras à noite há as fantásticas competições de ingestão de comida pela noite dentro, com direito a prémios de voracidade e uma pequena homenagem semanal à vencedora na parede do corredor da casa de banho. Salientar ainda o apreciado menu Single Moms, salgadinhos com um sortido de donuts recheados com doce de soja que serve para juntar e motivar o convívio de grávidas nacionais e turistas que não sabem ou não querem saber quem é o pai. O menu Mãe Natureza, que favorece a criação de um ser uterino supostamente mais saudável com uma dieta vegan, baseada em humus de beterraba, quinoa e cogumelos, acompanhada por chá de limão. E, finalmente, o menu Aborto, uma rara ocasião no nosso estabelecimento para todas as sofredoras das calamidades e descuidos irracionais do macho com o qual acasalaram e que se arrependeram de vir a ter descendência, querendo voltar atrás no tempo, com uma gastronomia à base de mariscos, de peixes ricos em mercúrio, cruz, bebidas alcoólicas, bebidas com muita cafeína ou kombucha. Se quiser festejar o seu feto por nascer, temos também um bar aberto 24 horas por dia, com cocktails muito populares, como a Síndrome Alcoólica Fetal, uma mistura de cachaça, vodka, absinto e vinho tinto, Família Feliz, xarope de cenoura com coentros e Gravidez Maravilha, sumo de ervilha, espinafres, brócolos, couves, pepino e natas. Thank you. na rua Alexandre Carlos, Marvila, Ilha do Pico, Açores ou no nosso site www.geravidas.com. Para reservas ou informações, ligue-nos no 808-762-003. Rechonchudo de meia-idade, decepcionado com a vida, que sempre sonhou em competir no Campeonato Internacional de Obesidade Clássica em Las Vegas, mas nunca teve coragem. Um dia, após ser demitido do seu emprego por chegar sempre atrasado, ele, na companhia dos seus amigos, também muito anafados, verá, numa revista de bodybuilding, um anúncio de uma competição na qual três pessoas que tiverem mais quilos em adiposidade ganharão uma viagem e um bilhete duplo na primeira fila para assistir ao Campeonato Internacional de Obesidade Clássica em Las Vegas e receberão em palco, pelas mãos do campeão do mundo, um certificado de presença. Entusiasmado, ele e os seus amigos, o tímido e inseguro Steve Jonah Hill, o barrigudo, careca e mulherengo Nathan Love e o ex-atleta aposentado, agora balofo e numa cadeira de rodas, Carl Dwayne Hudson, decidem participar e começam a comer para aumentar o volume corporal ao máximo. Prepare-se para o drama mais hilariante e inspirador do ano. Fat Building, Las Vegas. Amigos que decidem entrar no mundo do Fat Building, na esperança de sucesso, superação e prosperidade, alcançada através de uma deglutição árdua e uma impiedosa concorrência. Acompanhe as suas aventuras gastronómicas e desafios alimentares. Veja como aumentam os seus tecidos adiposos em busca de glória, como ultrapassam preconceitos e descobrem que a verdadeira força está no estômago. Oh! descobrem que a verdadeira beleza está na amizade e na determinação de seguir os sonhos. Não importa o peso e a aparência corporal, mas sim os níveis de colesterol. Fat Building Las Vegas é um filme inspirador que celebra a diversidade, a autoconfiança e a importância de nunca desistir. Em breve, num cinema próximo de si.